menina por onde vai passar. Aqui vou desenhar a linha por onde eu passei. E não vou esperar o dia amanhecer. O dia amanheceu, aí eu me levantei. E não me lembrava onde ficava a linha que desenhei. Rádio Livre Capivara, é isso aí. Começamos o Samba da Terra ouvindo Tom Zé, Augusta e outros, Angélica. E agora ouvimos Presta Atenção de Comadre Fulozinha. Vamos para um Raízes de Arco Verde, Loroá. Loroá, loroá, no dia que eu amanheço. Loroá, loroá, da sala para a cozinha. Loroá, loroá, catando pulga de gato. Loroá, loroá, pitilinga de galinha. Loroá, loroá, e a raposa mais um gato foram fazer um negócio. A onça, se eu não posso, vou pro mato comer uva. Chegou macaco com sua pintura seca, moleque velho preto, tem um traje de viúva. Loroá, loroá, quem tem seu amor não dorme. Loroá, loroá, nem de noite, nem de dia. Loroá, loroá, dá tanta volta na cama. Loroá, loroá, que nem peixe na água fria. Loroá, a raposa mais um gato foram fazer um negócio. A onça, se eu não posso, vou pro mato comer uva. Chegou macaco com sua cintura seca, moleque velho preto, tem um traje de viúva. Loroá, loroá, minha mãe me chamou feio. Loroá, loroá, ô, de bonita que ela é. Loroá, loroá, ela é o pé da rosa. Loroá, loroá, eu sou a rosa do pé. Loroá, loroá, e a raposa

96,1 Rádio Livre Capivara, isso aí, você está ouvindo o programa Samba da Terra, seu programa de música brasileira e samba semanal aqui pelas 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Acabamos de ouvir uma sequência aí, psicodelíssimas, com Hermeto Pascoal. Antes ouvimos Raízes do Arco Verde, e agora vamos um pouco de Chico Buarque, ela é dançarina. 96,1 Rádio Livre Capivara. Nosso amor é tão bom, o horário é que nunca combina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando pego o ponto, ela termina. Ou quando abro o guichê, é quando ela baixa a cortina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Abro meu armário, salta serpentina. Nas questões de casal, não se fala mal da rotina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando cai o morto, ela empina. Ou quando eu tchumo o colchão, é quando ela tchama no cenário. Ela é dançarina, eu sou funcionário, o seu planetário, minha lamparina. No ano 2001, se juntar algum, eu peço uma licença dançarina. Enfim, já me jurou que faz o show pra mim. Eu sou funcionário, ela é dançarina.

deixa a tristeza pra lá. Comer e jantar, sarapaté, o caruru, tupi, tacacá, vici, esgota, me bota na mesa, gato holandesa, não pode esperar. Ai, ai, ai. A vida não dá certeza, pois tudo se movimenta. Cada dia representa a chance de uma surpresa. E até mesmo a natureza se altera a cada segundo. O tempo é ventre fecundo, aonde tudo é gerado. Se o tempo fosse parado, nada existia do mundo. O tempo é ventre fecundo, aonde tudo é gerado. Se o tempo fosse parado, nada existia do mundo. Sabe o que será do tempo futuramente, mas o tempo do presente tudo tem e tudo dá. Que o que tem no tempo está em um caderno anotado. Tudo que o tempo tem dado, de tempo em tempo se soma. Que o tempo com o tempo toma, tudo que deu no passado. Tudo que o tempo tem dado, de tempo em tempo se soma. Que o tempo com o tempo toma, tudo que deu no passado. Não tem feição, não tem cheiro e não tem cor. Não tem som, não tem sabor. Voa sem ser avião. Rouba, mas não é ladrão. Carrega tudo que cria. Tempo é vento que assovia, que passa e faz pirueta. E o vivente é borboleta, levada na ventania. Tempo é vento que assovia, que passa e faz pirueta. E o vivente é borboleta, levada na ventania. Passou, montando o tempo que passa e já respirando a fumaça do tempo que não chegou. O tempo me atropelou no meio de uma avenida. Estou na porta de saída, vendo o portão de chegada. Depois de muita rodada na volanteira da vida, estou na porta de saída, vendo o portão de chegada. Depois de muita rodada na volanteira da vida. batata, a poia da bananeira e a lua que se prata. Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queimada. Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é mestre apitou. Com damas de passe, estrela chegou. Levante a bandeira que o mestre apitou. Com damas de passe, estrela 96,1, Rodrigo Capivara. Esse programa Samba da Terra chegando ao seu fim aqui nessa sexta-feira ensolarada, 30 de novembro. Vamos lá ouvir agora um pouco de maracatu pra encerrar. Estrela Brilhante do Recife, de repente um leão colorado. Vamos ver. É isso aí, Samba da Terra vai ao ar toda sexta-feira, agora no horário do almoço, meio-dia, alguma coisa. Mas você também pode ouvir este e todos os outros programas do Samba da Terra, como também os outros programas aqui que produzimos ao vivo pela Rádio Rio Capivara e gravamos e mandamos lá para o nosso blog, radiocapivara.blogspot.com. Acessa lá, tem bastante material, tem bastante som e também tem vários shows que a gente grava aí, bootleg aqui que rola no palquinho. É isso aí, 95,1 Samba da Terra se despedindo com maracatu. Levante a bandeira que o mestre apitou. Toda mais de passo, será chegou. Chegou, chegou. Combate parada e o bate no vão. Toda mais de passo, escuta o refrão. Combate parada e o bate no vão. Toda mais de passo, escuta o refrão. Levante a bandeira que o mestre apitou. Toda mais de passo, será chegou. Levante a bandeira que o mestre apitou. Toda mais de passo, será chegou. Chegou, chegou. Combate parada e o bate no vão. Toda mais de passo. Combate parada e o bate no vão. Onda mais de passo, escuta o refrão. Levante a bandeira que o mestre apitou. Onda mais de passo, será chegou. Levante a bandeira que o mestre apitou. Onda mais de passo, será chegou. Chegou, chegou. Combate parada e o bate no vão. Onda mais de passo, escuta o refrão. Combate parada e o bate no vão. Onda mais de passo, escuta o refrão.

é o rei verdadeiro. Lanceiro, lanceiro, dama de paz, quem brinca primeiro. Pedro Alves Cabral é o rei verdadeiro. Meu apito tem.